m'en veux pas si je te parais lâche pour tout ce que je gâche. Je me dis parfois c'est par peur d'être heureux. Je ne sais pas parler d'amour, je ne sais pas demander pardon. J'ai toujours peur d'être en dessous, que tu m'aies attendu et puis t'avoir déçu. Il faudra toujours entre nous ne pas tricher ni se mentir, non. Mais au fond de toi saurais-tu me dire en face que tu ne m'aimes plus. J'arrive pas à m'en aller, à me dire que ça serait mieux. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. Tudo bem convosco? É sábado, dia 7 de maio de 2016. Pois é, já cá estamos depois de From Amor, este artista que há muito que não ouvíamos aqui na Rádio Antena Web e que agora estamos então a escutar aqui nesta estação e neste programa que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Hoje é sábado, já sabem então que temos uma emissão mais leve, mas ainda assim vamos ter espaço para rubricas que não foram ao ar nesta semana de ontem e anteontem ou quarta-feira, enfim, bom. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, sem dúvida, essas rubricas e vamos começar já com uma que é o Minuto Saúde, rubrica do João Marques, que tem também a colaboração da Ordem dos Médicos. Vamos a esta rubrica e depois vamos ter dois temas que me fazem lembrar outros tempos da nossa música portuguesa. E são eles. O primeiro de tudo, o Fadinho da Comida, da Tonicha. E depois, já que estamos na comida, vamos para a bebida. Vinho do Porto, música belíssimamente interpretada por Carlos Paião e também pela sempre memorável Cândida Branca Flor. Vamos ouvir então estes dois temas, lembrando, como é lógico, que vamos também ter espaço para

Arianos, evite fazer gastos desnecessários e aproveite os bons ventos que sopram a seu favor para tornar o seu dia produtivo. No trabalho, o reconhecimento por sua dedicação é tão sonhado e estabilidade financeira são agora possíveis. No amor, cuidado apenas para não exagerar nas conquistas. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, nenhum excesso de trabalho tira o seu ânimo hoje. Cuidado especial com as questões financeiras, já que há risco de cometer exageros que, inevitavelmente, vão trazer prejuízos nesse setor. Em família, precisa ser mais presente. E no amor, evite aventuras passageiras para não se decepcionar. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, os astros estão protegendo o seu trabalho, mas cabe a você controlar a tendência de impor os seus pontos de vista a qualquer custo, a fim de manter a harmonia das suas relações. No amor, mostre ao seu par o quanto você o deseja. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer! A atriz Graziele Massafera é uma canceriana e na busca por um novo sentimento no trabalho é que você descobre sua verdadeira essência. A lua tanto diminui as distâncias como aumenta os sinais de sincronismo entre você e a família. No amor, invista em um programa íntimo a dois. É isso aí, pessoal. A Guia dos Astros já volta trazendo previsões para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Dos astros com Jane de Paula. Conheci um poeta, escritor e solidário, um livre pensador, vanguarda e visionário. Falava em proteger florestas, oceanos, os rios e o ar que já não respiramos. Escrevia com alma, com verdade e energia. O tempo ia passando, ninguém o compreendia. E livre de discursos, promessas, teorias, podiam-lhe chamar para melhor o definir. Livre pensador, convicto ecologista, um grande idealista. Oh, oh, oh. Ele era um poeta, um pintor, um pianista, companheiro e anarquista. Ele era um poeta, um pintor, um pianista. Conheci um pintor, pintava aguarelas, criava obras-primas e morria com elas. Conheci um pianista, um músico anarquista, escrevia canções que eram sua conquista. E tocava com alma, com sentimento e alegria. O tempo ia passando, ninguém o compreendia. E livre de discursos, promessas, teorias, podia-se dizer para melhor o definir. Dava sons à vida, coloria a vida, alegrava a vida. Oh, oh. Vive mas sem saber como vi-te e não esqueci. Dás tudo que não tens. De volta, ouvintes! Música da Lúcia Muniz chama-se... chama-se Príncipe do Nada. E é, pois, assim que seguimos nesta edição. Daqui a pouco, segunda parte da Guia dos Astros. Mas, para já, mais música portuguesa. Vamos ficar... primeiro com um tema que eu acho lindíssimo. E muito mais nesta versão em que está... É o último concerto do António Variações. E deste último concerto há uma música a reter chamada Anjinho da Guarda. Então há uma altura em que ele diz, ele pede proteção. Ele pede para que não lhe peçam proteção, porque ele é que precisa de proteção. Foi lindíssimo este momento e esta música. Depois, Lugar Encantado, na voz de Susana Félix. Assim seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Muito obrigado. Porque não vêm até aqui. Eu sou um anjo bom. Não sou um anjo protetor. Não me peçam proteção. Porque eu é que preciso de proteção. Porque é que não vêm até à frente? Estão muito longe. Tenho saudades vossas. Volta ouvintes, quando são 11 horas e 44 minutos. Agora vamos para mais um momento de rubrica, designadamente a rubrica Guia dos Astros, com a Jenny de Paula. São mais dois temas depois desta música, desta rubrica. Deixem-me só dizer o seguinte: em www.antenaweb.info há muitos programas que têm a possibilidade de baixar, ou seja, de fazer o download, e por aí podem também desfrutar dos programas que por algum motivo não conseguiram ouvir quando foram emitidos em direto ou em live stream, enfim, não importa, quando foram emitidos. Portanto, www.antenaweb.info, basta escolherem portanto, basta escolherem os canais e por aí vão. Pronto, e por aí vão lá chegar. Portanto, deixo-vos então este convite para que possam. Aliás, até vos digo que. Sim, para irem diretos. Portanto, para irem diretos ao. Para irem diretos ao streaming, basta que digitem este endereço: www.antenaweb.info/podcast. E aí vão então encontrar. A lista dos canais e dos respectivos podcasts. Portanto, vai valer a pena. Visitem esta área e vão ver que vão encontrar certamente algo ao vosso gosto. Pelo menos essa é a nossa expectativa, não é? É isso que nós procuramos. Enfim, Guia dos Astros agora com Jani Di Paula. Já estamos de volta, Guia dos Astros. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, notícias surpreendentes mexem com suas emoções e alteram o rumo da sua vida doméstica. Bom mesmo é não tomar decisões definitivas. No trabalho, o astral é bem mais promissor. Mostre seus talentos e será reconhecida. No amor, o seu desejo acaba deixando a intimidade muito intensa. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, tenha muito cuidado para não acabar agindo de forma controladora a fim de evitar os conflitos no trabalho. Não se iluda com promessas e tenha você mesmo as iniciativas para tornar a sua vida em família mais interessante. No amor, expresse os seus sentimentos com seu parceiro. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, há sentimentos novos agitando seus pensamentos, tanto a possibilidade de um antigo amor voltar à sua vida, como a chance do seu coração bater mais forte por alguém especial. Ah, alguém do passado pode aparecer de surpresa. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, confie mais na sua intuição para resolver problemas no trabalho. Às vezes, a solução para os desafios estão mais próximas do que você pode imaginar. Seja generoso e ajude as pessoas que estão sempre próximas de você. No amor, o momento a dois é de manter-se discreto. Calma, que a gente já volta com o Guia dos Astros, falando para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, só tudo diz. Casal em guerra do segundo andar, fez as pazes, estava fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar saia, saltos, rima. Pode ser a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal. Na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho só nos falta renovar. Baterias, fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um carga de trabalhos faz o sol de renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos sujo com um fado que se folga. A dia de folga. Este é o fado que se empolga. No dia de folga. No dia de folga. Minha mãezinha. Olá, ouvintes, de regresso depois. Enfim, depois destes temas. Que há pouco não disse, mas. Foi falha minha, peço já desculpa. Músicas de Ana Moura, Dia de Folga e também Aires Ferreira com Minha Mãe. Agora seguimos com Axel, música chama-se Acredito em Ti. Logo depois vamos ficar com a Capicua e a Aline Frazão com a música Lupa. E é assim que caminhamos para o final da primeira hora do nosso Bom Dia Antena Web. Daqui a pouco volto com a terceira parte da Guia dos Astros. Até já! Smile.

Vamos até ficar com duas músicas mais calmas, dizia eu, Rosário com Água e Sal e depois os Backstreet Boys. Vão-nos trazer um tema que eu gosto bastante, mas que também já não ouço há muito tempo. E estou a referir-me à música... Eu estava aqui a ver se tinha aqui a música. Bom, visto que não tenho, pode ser outra. Mas também dos Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Vai ser, então, a música que vamos ouvir daqui a pouco dos Backstreet Boys. Para já, Guia dos Astros com a Jenny de Paula. Ok, de volta para fechar. A Guia dos Astros fala para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, as questões vinculadas aos familiares estão em evidência. Seu esforço profissional deve ser reconhecido nesta fase. Algumas boas novidades estão para surgir na sua vida. O seu poder de comunicação está em alta. No amor, o diálogo será um fator positivo para sua relação. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, fazer acordos e encontrar parceiros para os seus projetos até pode ser fácil hoje, mas cuidado, pois há indícios de equívocos que podem lhe custar caro, principalmente para as questões que envolvem dinheiro. Os solteiros de plantão podem se envolver com alguém pela sua carência. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, você vai precisar de paz e bom senso para resolver problemas profissionais. Muita gente está observando sua capacidade de realização e chegou o momento de demonstrar os seus talentos. Evite polêmicas em família. No amor, terá que desfazer mal entendidos para não ficar sozinho, tá? E nem piorar a relação a dois. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, o astral favorece os contatos de trabalho, mas revela certa tensão no ambiente doméstico e nas relações familiares. Aposte alto no poder da sua comunicação, pois é ela que vai lhe trazer boas oportunidades. No amor, curta o erotismo dos anjos e o silêncio dos sábios. Ok, pessoal, final de semana chegou, pintou, né? A gente vai dar um time e na segunda-feira a Guia dos Astros volta trazendo mais previsões para você. Um excelente final de semana para todo mundo, beijos e até a segunda, Guia dos Astros, aqui na Melhor. Guia dos Astros com Jane de Paula. Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco de la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción, el sonido de tu voz. walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Volto ouvintes, depois destes dois temas, chegamos ao final do nosso Bom Dia Antena Web. Apresento-vos agora as últimas 4 músicas desta edição. Deixem-me só dizer-vos o seguinte, nós vamos ter lá mais para a frente, às 4 da tarde, na Antena Web Informação, o programa Conversas Aleatórias comigo, com o Nuno Miguel, com o Joaquim Pereira e com o Nuno Miguel. E depois, às 5 da tarde, estreia o programa Cá por Casa Tudo Bem. Vai ser comigo, às 5 da tarde, como disse, e no Canal 1. Hoje será em direto, provavelmente será gravado futuramente, mas, enfim, veremos. Para já, Run DMC, Walk This Way. Logo depois, Don't Give Up, de Peter Gabriel e Kate Bush. Ouvimos também D.B. Harry com French Kissing in the USA e finalizamos com Into Deep, música do Genesis. a todos os que estiveram nesta edição do Bom Dia Antena Web. Agora já boa tarde. Obrigado. Nós vamos voltar a encontrar-nos na próxima edição, que será amanhã, às 11 horas, aqui mesmo, na Rádio Antena Web. Forte abraço a todos. Até amanhã. We'll be right back.

Else. Listen, you know I love you, but I